Eu estou aqui no céu do mar, escutando estrelas a cantar. Estou tão feliz, Deus foi quem me deu, me chamou aqui e aqui estou eu. Eu estou aqui no céu do mar, escutando estrelas a cantar. Estou tão feliz, Deus foi quem me deu, me chamou aqui e aqui estou eu. 30 anos se passaram já, da floresta veio pra beira-mar. Vivia tão sozinho, Deus teve pena de mim. Nem chegou ao meu padrinho, que me falou assim. 30 anos se passaram já, da floresta veio pra beira-mar. Vivia tão sozinho, Deus teve pena de mim. Me entregou ao meu padrinho, que me falou assim. Perguntou se eu tinha coragem, se eu tinha fé. Eu lhe disse sim, seja o que der. Me deu santas sementes, o amor aqui plantei. Foi um tesouro do céu que eu herdei. Perguntou se eu tinha coragem, se eu tinha fé. Eu lhe disse sim, seja o que Deus quiser. Me deu tantas sementes, o amor aqui plantei. Foi um tesouro do céu que eu herdei. Que honra e alegria ser minha voz, poder dizer: meu pai é o São Só. Nunca vi tanta coragem, nunca vi tanto amor. O saber celestial que vem do Senhor. Que honra e alegria servir a voz, até poder dizer: meu pai é o São Só. Nunca vi tanta coragem, nunca vi tanto amor. O saber celestial que vem do Senhor. Louvado seja o divino Pai eterno. Louvada seja a Virgem soberana Mãe. Louvado seja meu Jesus. Louvado seja meu São João. Bendito são o Mestre Irineu e o padrinho Sebastião. Louvado seja o divino Pai eterno. Louvada seja a Virgem soberana Mãe. Louvado seja meu Jesus. Louvado seja meu São João. Bendito são o Mestre Irineu e o padrinho Sebastião. Viva o olho variante, o céu do mar, semente que morreu pra renascer. Cresceu e floresceu até frutificar, e